boss. Siege in his castle of beats. Quanto tempo não pude falar, hey. Não pude fazer, hey. O que eu queria era apenas ser um herói, um herói. Não pude crescer, vejo minha mãe chorando, vendo a chama arder, o que destrói, que destrói. É meu cabelo ser vermelho e branco, é ser obrigado a fazer o que não quer com 5 anos, hey. Tem uma individualidade que tá machucando, hey. Hoje minhas lágrimas já estão evaporando. E hoje eu não preciso de um pai, não. Mágoas passadas ficaram pra trás, yeah. Minha mãe triste, não quero ver jamais, não. E a água que ferve já não dói mais. Cicatriz, cicatriz. Lado esquerdo um fogo intenso, lado direito frio como gelo. É meu direito viver com medo que tenho. Sem devor não fosse um lixo, hoje eu não seria o mesmo. Mas minha mãe me ensinou que eu posso ser quem eu quiser. Hoje é verdade, é ser herói que você quer. Individualidade, não importa quem você é. Busca felicidade e no seu poder ter a fé. E salva a cidade da superar o Almighty. E quando o tempo passar, todos irão ver o gelo congelar. Lado frio trazer o fogo pra equilibrar todo o meu poder. E o segundo lugar, o primeiro a vencer, super-herói. Super-herói por gerações. Infelizmente, algumas famílias existem vilões. Inverno, vira inferno com suas escolhas. Obrigado por me libertar, me dourar. Me tornei um cara frio. Meu ponto fraco me causa calafrio. Se meu pai achou que ia conseguir, não conseguiu. Começou a torcer por mim assim que ele me viu. Devia ter pensado em mim quando minha mãe me pariu. Olho azul e cinza é tudo sua culpa, pai. Como minha mãe me via é tudo sua culpa, pai. E depois a internaria é tudo sua culpa, pai. Não vou perdoá-lo, mãe, aceito suas desculpas, vai. Pode chorar que hoje eu vou embora. Meu sonho busca pra um herói me tornar. Não sou uma ferramenta pra apenas superar. Almighty é o primeiro, mas eu que vou me tornar. Um por todos, todos por um. Congelo meus inimigos, mas não mato nenhum. Não importa se o fogo é vermelho e o gelo azul. É assim que os heróis agem com senso comum. Aluno da UA, assim que eu entrei. Não pude ver meus irmãos, então outros ganhei. Meus adversários eu estudarei. No torneio competirei, dentro dessa arena eu ficarei. E hoje eu não preciso de um pai. Mágoas passadas ficaram pra trás. Minha mãe triste, não quero ver jamais. E a água que ferve já não dói mais. Cicatriz, lado esquerdo um fogo intenso. Lado direito frio como gelo. É meu direito viver com medo que tenho. Sem devor não fosse um lixo, hoje eu não seria o mesmo. Mas minha mãe me ensinou que eu posso ser quem eu quiser. Hoje é verdade, é ser herói que você quer. Individualidade, não importa quem você é. Busca felicidade e no seu poder ter a fé. E salva a cidade pra superar o Almighty. E quando o tempo passar, todos irão ver o gelo congelar. O lado frio trazer o fogo pra equilibrar todo o meu poder. E o segundo lugar, o primeiro a vencer, super-heróis por gerações. Infelizmente, algumas famílias existem vilões. Inverno, vira inferno com suas escolhas. Obrigado por me libertar, me dourar.